Você está na sintonia da ZYK 656, Super Rádio AM 1150 kHz. Super Rádio! ZYO 207, Super Rádio FM 80,7 MHz. Nós somos a Super Rádio e estamos 24 horas fazendo companhia a você. O verdadeiro rádio está aqui, Super Rádio, e você, amizade, pra valer. Fone Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. Brasil verde e amarelo, terra do homem trabalhador. Brasil, onde o sabiá canta sossegado na copa da laranjeira. Brasil, de natureza inconfundível. E no canto da colina, o sertanejo canta apaixonado com sua viola. E ele vem aí para falar da essência da música sertaneja. Você vai cantar, você vai se apaixonar com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Alô, alô, São Paulo, alô, Brasil, boa noite. Vamos para esse mundão de Deus, para esse Brasilzão, falar da boa música caipira, a boa canção cabocla, contar essa história através dos musicais, não é isso? Hoje, quinta-feira, como passa rápido, já é quinta-feira, e quem está aqui modulando, controlando, sempre ele, o Bamba do Som, Marcos Bamba. Obrigado. E vamos começar ouvindo, recordando um pouco de Trio Parada Dupla. Abrindo o baú, 6 horas e 8 minutos. Na casinha verde de número 20, na pequena rua do bairro Bonfim, é onde eu passo momentos felizes com uma pessoa que gosta de mim. Alma sertaneja, coração amigo, naquele endereço vive a me esperar. Ali eu encontro a felicidade que num agasalho de felicidade ansiosamente me espera chegar. A casinha verde é meu mundo de sonhos, na afinidade de dois corações. Esconder das mágoas e desilusões. Ali só se fala de coisas bonitas, na doce harmonia de amor sem igual. Ali me espera uma certa pessoa, criatura humilde, tão santa e tão boa, que vive tranquila na ausência do mal. É uma velhinha de cabelos brancos, de rosto enrugado e andar vacilante, que sente nos ombros o peso da idade, mas que não se queixa nem por um instante. É minha mãezinha que ali eu encontro, a

ainda existe pra gente aprender. Super Rádio, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. É a hora certa, nas mais tocadas do Abrindo Baú, confira seu relógio. 6:19. Sua lembrança, nossa saudade. Tony Gomide, o professor da música sertaneja. O fino da música sertaneja. Super Rádio, o sucesso de sempre. Horas e 23. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Ei. Eu hoje vou ficar perto do candeeiro de olho aberto, do candeeiro pra ninguém sobrar. Não vou ficar feito o ano passado, naquele escuro donado, bebo pé e sem mulher. Não vou ficar feito o ano passado, naquele escuro donado, bebo pé e sem mulher. Chupando dedos, tanto tem São João, São Pedro, o resto do ano. Mas hoje estamos dando, quem quiser, olha aqui desse forró, eu não saio sem mulher. Mas hoje estamos dando, quem quiser, olha aqui desse forró, eu não saio sem mulher. Eu hoje vou ficar perto do candeeiro de olho aberto, do candeeiro pra ninguém soprar. Pra não ficar feito o ano passado, naquele escuro danado, verde bem sem mulher. Pra não ficar feito o ano passado, naquele escuro danado, verde bem sem mulher. Chupando dedos, Santa Cruz, São João, São Pedro e o resto do ano. Mas hoje estando, dane-se quem quiser, olha aqui desse forró, eu não saio sem mulher. Mas hoje estando, dane-se quem quiser, olha aqui desse forró, eu não saio sem mulher. Super Rádio com você em todos os lugares. As mais tocadas do Abrindo Baú. Hora certa, 6h26. Tony Gomide. Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Me criei em Mato Grosso, laçando boi e dando repasso. Meu velho pai na lida de boi, desde pequeno guiou meus passos. Meu fio, o mundo é uma estrada cheia de atalho e muito embaraço. Mas se você for bom no cipó, na vida nunca terá fracasso. Com 20 anos eu parti, foi na comitiva do seu Inácio. Senti o nome apertar a garganta quando meu pai me deu um abraço. Meu filho, Deus lhe acompanhe, são esse voto que eu lhe faço. E como prêmio do seu talento, lhe presenteio com este laço. Por esse Brasil afora fiz como a nuvem vagando espaço. Varei secão conhecendo terra, sempre ganhando dinheiro ao maço. Meu cipó inteiro dia cobrindo a anca do meu Picasso. E foi o que garantiu o nome de boiadeiro punho de aço. De volta da minha terra naquela noite grande mormaço, encontrei uma boiada grande, cortando o rio vinha passo a passo. Um grito de boiadeiro pediu socorro cortando espaço. Eu vi um peão que estava rodando, sarquei no rio com o meu Picasso. A correnteza era forte, tirei o cipó da chincha do macho, de pelo escuro ainda consegui laçar o peão por um do seu braço. Puxei na beira do rio, o meu coração se fez em pedaço. Foi um milagre que Deus mandou, salvei meu pai com seu próprio laço. Super Rádio sempre com você. 6:29. Você está bem. Você está com Tony Gomide abrindo o baú. No fundo do baú, só raízes. Esse caso se deu no interior, por sinal foi um fato alarmante, com uma mulher muito linda, casada com um viajante. Aquela beleza tão rara do marido vivia distante. Quando ele de viagem saía, no seu lar ela recebia, o ricaço era seu amante. E por um imprevisto viajante, regressou sem mandar telegrama, na janela do quarto da casa, pelo nome da esposa ele chama. O amante que estava com ela, percebendo o perigo no drama, e não tendo pra onde correr, o remédio foi se esconder bem depressa embaixo da cama. O viajante estava cansado e na cama logo se deitou, pra botar o amante pra fora, a mulher essa história inventou. Disse a ele que estava doente, inocente ele acreditou. Foi depressa saindo do prédio, na farmácia foi buscar remédio, conforme a esposa mandou. Ao chegar na dita farmácia, entendeu toda aquela cilada, pra casa voltou bem depressa, a mulher fingia deitada. O remédio foi separação, levantou com um chá de pancada. O rival que estava escondido, o marido havia vestido em seu quarto a calça trocada. Em casa, no carro ou no trabalho, Super Rádio, o sucesso de sempre. 6:32. Tony Gomide, abrindo o baú. Eu tenho que deixar você. sem mim não dorme. Confesso que sem você não vou dormir. Foi construído por suas mãos. Faz 2 anos que não é minha, que se casou. Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fica esta noite como lembrança do que acabou. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sem mim não dorme. Sem você não vou dormir. Super Rádio, la la la la la la la. Super Rádio. 3:36. Tony Gomide abrindo o baú. Leviana e volúvel, não sabe o que quer. Essa tua incerteza vai deixando que o ódio transforma em tragédia e vida rivais. Ao fim dessa comédia, um vai preso e outro morre. Será tarde demais. Cada vez que me abraça, sinto um louco ciúmes, porque sei que outro você abraçou. É você a culpada, se este ciúme levar-me em luta de morte contra o meu rival. Sua alma de pé por causa tanto mal. O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio e você. Amizade pra valer. 6:38. Arquivo especial do Abrindo Baú. Eu sou o terrível Billy Toceira. Eu e meus homens estamos aqui para acabar com o delegado Lobo Negro. Uma vez ele mandou-me para a cadeia, mas agora ele vai me pagar. Eu vou matá-lo, matá-lo, matá-lo, matá-lo, matá-lo, matá-lo. Lobo Negro é um grande delegado. Deu uma vila que fica bem distante. Desordeiro que cruzar o seu caminho, se transforma em defunto no instante. Certo dia uma quadrilha de bandidos na vila chegou pra bagunçar. Lobo Negro com seu colt e cano longo, com os bandidos desse jeito foi falar. Eu sou o delegado Lobo Negro e quero muito respeito aqui na vila. Então você é o delegado Lobo Negro, hein? Lembra-se de mim? Não, eu não sei quem é você. Eu sou aquele que há 15 anos atrás você mandou para a cadeia por eu ter assaltado um banco. Agora estou aqui com os meus homens para acabar com você, delegado. Ah, agora me lembro. Mas tenha muito cuidado, senhor Billy Toceira. Eu sou rápido no gatilho. Você pode ser muito rápido, delegado Lobo Negro. Mas eu tenho 5 homens comigo. Desta vez você não escapa. Billy Toceira, lembre-se que eu aqui sou a lei. Não quero saber, delegado. Eu vou matar você. Rapazes, fogo nele! Eu lhe avisei que sou a lei. Adeus, Toceira. Você já era. Lobo Negro era muito perseguido. Numa tarde apareceu mais um sujeito. Lenço preto, chapéu grande, sem camisa. Marcas de bala ele tinha em seu peito. Lobo Negro nessa hora foi chegando. Viu um homem com seu revólver na mão. Com toda calma foi falando pro sujeito: cuidado, amigo, eu não quero confusão. Lobo Negro, você matou o meu irmão Toceira. Agora eu vou matarte. Você é irmão do Toceira? E como se chama? Eu me chamo Pedro Xarope. Por enquanto, eu aqui sou a lei. Durma bem, finado Xarope. O Toceira e o Xarope se estreparam. Lobo Negro lá na vila é o herói. Está escrito na Santa Escritura que aquele que não presta por si mesmo se destrói. Super Rádio, do seu jeito, feita pra você. 6:41. Você está ouvindo Abrindo o Baú. Mary vai lavar a louça, não vem me cortar a asa. Estou sentindo meu corpo queimando igual uma brasa. Tu fica lavando os pratos que o pai vai sair de casa. Ah, coitadinho. Ah, vou agora. Que o pai vai sair de casa, antes diga onde vai. Se a mãe aqui embravece, a casa por cima cai. Lavo a louça e tu enxuga, e de casa tu não sai. E eu quero ver tu sair. E de casa eu não saio, eu disse que vou sair. Desde quando enxugo louça, Mary, não me faça rir. Vou pra rua agora mesmo, tenho que me divertir. Vai ver. Tu tem que te divertir, perde a tua esperança. Vai lá pro quarto dormir, fica bonzinho e descansa. Mas antes de adormecer, tu dá mama pras crianças. Tá ouvindo? Eu dou mamá pras crianças, desta coisa eu não entendo. Sou homem desde que nasci e disso não me arrependo. Tu é que vai dar mamá, lava a roupa e pôr remendo. Lava a roupa e pôr remendo, vai dar mamá de mingau. Faça tudo que eu te digo e não banque o homem mal. Senão eu viro Mariana e te quebro as costas pau. Ficando louca, tu vai ver, tu vai ver. E me quebra as costas pau, tu sabe que não é fácil. Sou homem, não sou mulher, outro igual a mim não nasce. E com essa valentia era bom que tu parasse. Vai ser difícil eu parar. Era bom que eu parasse, distorço pra qualquer lado, se usasses calça curta e se não fosse barbado. Então eu te chamaria de homem desafinado. Não mesmo. De homem desafinado, essa menina é medonha. Tu não me bota apelido, sou um homem de vergonha. Se não também te comparo com a cara da cegonha. Com a cara da cegonha, polenta não é angu. E se eu fosse cegonha, só comia guabichu. E não levava criança assim feia que nem tu. Eu sou bonitinho. Coitadinho. Assim feia que nem eu não sou tão esquisito. Muitas vezes me dissesse que eu sou um cara bonito. Agora queres negar que eu não tenho gabarito. Que tu não tem gabarito, isso a Mary não falou. Já discutimos bastante e a louça ninguém lavou. Lavo a louça e tu enxuga, depois um beijinho eu dou. Eu te prometo, tá? Depois um beijinho dá, eu aproveito o ensejo. Concordo, enxugo a louça, gosto muito do teu beijo. Já não saio mais de casa, tô morrendo de desejo. Tô morrendo de desejo, lá na rua tem coruja. Já é tão tarde da noite, talheres não enferruja. Tá na hora de dormir e a louça que fique suja. Super Rádio, dia e noite, noite e dia. A gente adora te fazer feliz. 3 horas e 46. Abrindo o baú. O fino da música sertaneja com Tony Gomide. Tony Gomide. Desceu o rio Uruguai, uma chalana motor. Desceu o rio Uruguai, uma chalana motor. Partiu de Porto Lucena carregando meu amor. Partiu de Porto Lucena carregando meu amor. Chalana que vai sumindo, deixando Porto Lucena. Chalana que vai sumindo, deixando Porto Lucena. Levando a bordo pra sempre a mais formosa morena. Levando a bordo pra sempre a mais formosa morena. Chalana, fui o culpado, um dia lhe fiz traição. Chalana, fui o culpado, um dia lhe fiz traição. O motivo da partida foi a minha ingratidão. O motivo da partida foi a minha ingratidão. Eu sei que ela vai chorando, chorando ficou quem erra. Eu sei que ela vai chorando, chorando ficou quem erra. Meu amor partiu por água e eu também parti por terra. Meu amor partiu por água e eu também parti por terra. Pelas curvas da estrada, meu pranto dos olhos cai. Pelas curvas da estrada, meu pranto dos olhos cai. De mágoa ela também chora, descendo o rio Uruguai. De mágoa ela também chora, descendo o rio Uruguai. A maré bate na praia, a poeira bate em mim. A maré bate na praia, a poeira bate em mim. Por ter errado com ela, minha tristeza é sem fim. Por ter errado com ela, minha tristeza é sem fim. Se um dia encontrar com ela e ela de mim tiver pena. Se um dia encontrar com ela e ela de mim tiver pena, me caso e não traio mais e volto pra Porto Lucena. Me caso e não traio mais e volto pra Porto Lucena. Super Rádio sempre com você. 6h49. Alô, meu povo! As maravilhas deste país! É o programa Abrindo o Baú com Tony Gomídio, batidão de espora. No Abrindo o Baú. Meu pequeno território, lugar onde eu vivi, nas margens do Rio Tietê, minha velha moradia. Contra a minha vontade, tive que vender um dia, por um tal valor venal, bem menos do que valia. Eu fui desapropriado, Tietê foi represado. Acabou minha alegria. Chegaram os engenheiros da empresa de energia, foram fincando as balizas, fazendo a topografia, demarcando a barragem aonde já se previa. Lá da varanda de casa eu a tudo assisti. Em pouco tempo fui vendo tudo desaparecendo, conforme a água subia. Larguei tudo de repente e fiz a minha mudança. Viemos para a cidade, eu, a mulher, as crianças. Moro na periferia, acabou a vida mansa. O meu sítio embaixo d'água não me sai mais da lembrança. A mulher ainda chora, só fala ir embora. Vivemos sem esperança. Eu olho e vejo a cidade com tantas luzes acesas, as indústrias trabalhando, gerando emprego e riqueza, movido pela energia da força da natureza, a fonte que ilumina toda essa redondeza, me faz lembrar com saudade a minha propriedade. Sobre as águas da represa, fiquei sem meu sítiozinho, mesmo com os meus protestos. Perdi tudo que eu tinha, fiquei sem nada, confesso. Hoje eu moro na cidade, num bairro pobre e modesto, totalmente nas escuras, não tem luz nem no acesso. De sol a sol todo dia, trabalho de boia fria, esse é o preço do progresso. Super Rádio 6h53. Tony Gomídio, a voz, emoção do rádio. Dos velhos companheiros, dos saudosos 9 anos. me lembro sempre do Escosia e Anderino, Aguinaldo, Noraldino, Desidero e Rafael. Ai, que me dera se eu mudasse o meu destino e voltasse a ser menino lá no meu Coromandel. Derreter minha cidade, e nas ruas da saudade, meus amores não verei. Nem lá no alto, na casinha tão branquinha, não está minha mãezinha, pois sem ela já fiquei. E na novena de Santana, padroeira, já não há o Zé Ferreira com a bandinha a tocar. Ai, nesse instante, meu Coromandel querido, baixa os olhos comovidos pra ninguém me ver chorar. Macaúba, dança dançante, douradinho dos diamantes, a saudade é meu tormento, porque guardar os lindos sonhos de criança é viver de esperança pra morrer de sentimento. Coromandel dos antigos sonhos meus, a canção do meu adeus para ti eu dediquei. São pedacinhos de saudade dos parentes, das planícies e nascentes dessa terra que amei. Super Rádio. Acompanhando a hora aqui nas mais tocadas do Abrindo Baú, 6 horas e 56 minutos. Abrindo o Baú, com o professor da música sertaneja, Tony Gobide. Silêncio. pudesse ver meu passado inteiro. Super Rádio! Então me ajude a segurar essa barra que eu vou ficar com você. Então me ajude a segurar essa barra que eu vou ficar com você. As melhores músicas, o sucesso de sempre. Super Rádio! Super Rádio. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 5 de outubro de 2023. E vamos ao destaque do dia, segurança pública. Para conter ondas...